Mas conhece sempre o frequência, bom dia. Return to US of Delta. Contact now for the top 3.118 dismount 95. Tower to runway 18 dismount 8195. A torre Papa Tango Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, reporte na vertical da IMA. Chamar na vertical da IMA. Se houver alguma possibilidade, gostaríamos de pousar na pista 10. Gente, Juliette Bravo Delta, reporte ingressando, abandone o setor e reporte ingressando no circuito de tráfego 10. Nenhum tráfego vai reportar. Afirmativo, estamos ingressando a do vento da 10. Gente, Juliette Bravo Delta. Idade e sexo? É, tem um tanto. Para o italiano. Alternativa? Italiano. Vou 067, parte principal, tá aqui Índia, ponto de espera da 10, torre 18, 95, que é legal 10 no meio. Índia, pressionalizinho, beleza, boa noite, boa tarde. Você 2230, já pedimos a volante. Não, negativo. Livre-leste, separa 2 mil pés, o último controlador no 0 no meio, informe estabilizado no localizador. S92000, autorizado ILS, 10, 1 no meio, altinho, permanente estabilizado, da 3204. Ok, tá. Tá mais final, tô bravo dela. Pressão final, pra embaixo, tá, 10, direto alta. Tirante, prova de alta autorizado, pouso 10, vento 150 graus, 089. Bravo, de alta autorizado. Torre, final voo no 2067, uma espera de 10. Voo 2067, autorizado ali, aí mantém o 90, bom dia. Bom dia, ali mantém. Bravo Delta, Paulo 47, livre direito, chama Saulo em 1-2-1-1, não confirma o parte ao 3. Sete autorizados de falar 90, vento 1950 graus 0993. Flight autorizado para Tadesco, 2067. Boa tarde, gol 1867, autorização Brasília, formação Fox India. Gol 1867, Brasília, protocópia. Pronto. Gol 1867, Brasília, 340, autorizado. Seja 360 autorizado, autorizo 1-7. Decola pista 1-0, primeira curva direita, saída arbor, elefa. Controle Salvador 208, transponder 5441. Foto do plano para Brasília, pelo 1-7, nível 360, decola da 1-0, direita arbor, elefa. 208, Salvador, 5441, transponder 867. 867 correto, time pronto. Maneiro, obrigado. De manter a 360 após 2, mas beleza. Sim, que é a 360, é com a 3 foi igual a moto, mano. Luda. Eu não copiei, certo? Desculpa. Justamente Luda. Inicialmente, grato. Filmando inicialmente, voo e Luda. Sim, filmando Luda, voo 2067. Vou direto Mótima. Mótima 2067. Está estabilizado no X-Ray da 1-0, TAN 3804. 3804, complete aproximação LS e chama a torre Salvador em 198, decimal lá de cima. 295, até daqui a pouco. Bom dia, TAN 3804 no X-Ray. TAN 3804, autorizado pouso 1-0, evento 1-2-0 graus 1-0. Pouso autorizado, TAN 3804. 354 Rio de Janeiro, pronto? Autorizado Rio de Janeiro 360, por 044. Decola pista no zero, primeira curva direita da Euledo, seguro. Controle de Salvador, 1208, transponder, 5451. Chamando 54, correto, chamando pronto. Solo 55, libre direito, chama solo em 121, decimal 1. 211, Sun 3204. Salvador, boa tarde, Sun 3804, lembrando. 3204, chame a Índia, Juliette. Tamarana, Índia, Juliette, compre. Sun 3804, não compreendeu sua mensagem, poderia repetir, por favor? Afirmo, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette para o 612, Sun 3804. Chama 7 Recife em 251, alterna 3325. Prossigo 267. Chama 7 Recife em 251, alterna 3325. Foi 51 3325, 207 explicado. Delta. Prova Delta, inicia tarde, no setor tudo, parte principal, fica tentando follow me. Depois tem uma mais de Quebec, chamei a Quebec. Gente, mantém a posição e agora esse palomino vai aparecer. Prossiga. Controle Salvador 208, Transponder 5445. Somente o poder? Panamon, Proti, 1208, 5445. É a primeira curva esquerda. É o que eu disse. Salvador 2230, Vitória da Conquista, pronto, cópia. Primeira curva direita, Ardor, Elefa. 1208, controle, transponder 5455. Finalizando o pushback. prédio parte principal da frente, ponto de espera no 018, nós temos que negar no 06. Salvador, bom dia, é o Azul 2782, dentro da ilha, quando você trouxe a autorização, Paulo Afonso. Azul 2788, Paulo Afonso, 1870 autorizado, Azul 9, decola, pizza 1-0, primeira curva esquerda, Momo, transição Nizza, controle Salvador 208, transponder 5457. Tente autorizar 970, Zulu 9, decola da 10 com curva esquerda, Momo Nizza, 1208, ao controle 5457, transponder para o Azul 2782. Gente, qual é a chance do spec? Vem chamar a. Chegando 254, assim que o Boeing da Gol livrar a retaguarda, autorizado por o time taxi. Assim, após o Boeing da Gol, autorizado chamar a taxi. Suba para o nível de voo 100, está autorizado de voar para o destino, Serra Lema Maestro. Azul 2771, não deixa para o 050. 050, 2771. Bom, 1867, autorizado a linha decolada 10, vento 150, grau 09. Decolar, pista 10, voo 1870. Alternativa? Guarulhos. Autorizado táxi, a direita, a Texas Índia, por 1010 Torre, 1985, que negar no 06. Pronto? A Índia com Índia Cruz Afonso autorizado, 1.000 pés, decola pista no 7, primeira curva direita, corredor axé, controle sobre o 208, transponder 466. Falou, Zona 1, chama controle 1-202-8, bom voo. 208, boa noite, Sérgio. Boa noite, 67, contato radar na decolagem, suba via Apple para o nível 360. Via Apple para 360, boa noite, 67. Boa tarde, Xanem 6254, autorizada a linha ID Clopson 0, vento 140 graus, 119. Autorizada a linha ID Clopson 0, ajuda o 771, controle. Já chega na escuta, senhor. Informa o tráfego 1h27 rumo oeste, um Boeing 737, passando 060 em ascensão. Sente, graças, senhorita. Boeing 867, controle. Já chega 867. Fala o tráfego 12h, 25 milhas rumo nordeste, um ATR-72, passando 100 em descida. Sente, boa noite, né, senhor. Xanem 327, essa é a identificação dessa via chegada a Mari para nível 050, ajuste no 016. Mantenha a Pabog e via chegada a Mari, Xanem 320. Do 771, no tráfego superado 2, separa 2 mil pés, ajuste no 0 no meio, está autorizado ILS e reporte estabilizado. Para 2 mil, com 1016, reporte estabilizado, autorizado para o seguimento ILS. Depois de mais. 1867, tráfego superado, voe ELF, está presente. Essa é ELF, boa noite, 67. Xanem 254, decolada 0154, chama controle 1-202-08. 208, boa. Controle, boa tarde, Xanem 254. Xanem 254, contato radar da decolagem, escuta as vias CBDA para o nível 360, está presente, boa linda. 360, está presente, boa linda, 1-202-04. Como 255, adicione identificação do serviço de chegada Golf para nível 050, ajuste no 015. Pente. Xanem 1141, acione identificação do serviço chegada Golf para o nível 070, ajuste no 015. Eco Delta Fox autorizado, acionar reporte Shield Taxi. Como 867 em Recife, na frequência 128.8, aperta no 26.0. 28.60 com Recife, boa noite, na casa, né, bom dia. O Xalana é 320, sala indicada. Gomo 255, confirma indicada. Teste, envia redução para 250, mais Gomo 255. Xalana é 320, está autorizado com você 3009, reporte para redução. Xanami é 320, programa sua navegação para Pós-Mar e Voaduna. Estabilizou Azul 2771. Azul 2771, complete a final de Xanami Torre 118, 295. 295, boa. Mauro, Sérgio, na base aqui, de Matheus, uma frente, né? Gente, Matheus, Sérgio, Lima, Mike. Azul 2771, estabilizado. 771, continue a aproximação, aguardo autorização de pouso, informo é, 2320, iniciando o alinhamento para decolagem no zero. Ciente, azul 2771. 2320, autorizado, você não mencionou, puxe. Então, o Romeu Golf Zita vai ser a identificação. Então, o Romeu Golf Zita, contato radar estabelecido. Agora, 53 milhas noroeste de Salvador. Vou na proa de Amã para interceptar a chegada Amã, ajuste no 0 no 5. Gente, reporte na idade descida. O cliente da Juliette cruzou no 60. Já consegui estar com o controle? Reporte na idade descida. Gente, desça para 4 mil pés, ajuste no 015. Duna, só confirma o vento, Charlie. 140 graus, 09 nós. Gente, graças. 3216, decolar 220, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, obrigado, boa tarde. O Xanano é 226, acione identificação, desça via chegada a Mari, para nível 060, ajuste no 015. Chegada a Mari, 060. Azul 2771, não informa que a aeronave informou colisão com pássaros durante a decolagem. O senhor tem condições de prosseguir visual e realizar uma base curta para o nosso site? Sim, continua. Não informou a posição, ele acabou de decolar, só informou que foi durante a decolagem. Ok, podemos entrar na perna... do vento da 10? Sim, pode ser cancelada presente, confirmo. Afirmo, senhorita. Cancelado os 21, autorizado o circuito de tráfego da 10. Autorizado ingresso na perna contra o vento da 10 com curva pela direita, reporte ingressão na perna contra o vento. Até o meu golfista, controle. 2771. Autorizado subir até 1.500 pés e ingressar na perna do vento com curva pela esquerda. Ok, ingressar na perna do vento com curva pela esquerda, o azul 2770. Graças. Pan 3216 informa o tráfego 12 horas e 9 milhas rumo sudoeste, um bonde 737-800, cruzando a nível 075 em descida. Bono 255, informa o tráfego 10 horas, 1,6 milhas, rumo noroeste. É 2320, cruzando 060 em ascensão. Bono 255, desça para 4 mil pés, programa espera na posição pelo. Pista impraticável. O Xanené 320 informa pista impraticável, programa espera em Duna, desça para 2 mil pés. Desça para 2 mil pés em Duna, espera redução em Dalmeia 3320. Gente, o Xanené 141, programa espera na posição 10, pista impraticável, no nível 070. Gente, o Xanené 141, programa espera em Duna, espera redução em Dalmeia 315, desça para o nível 080, programa espera em Amã, pista impraticável. O Xanené 226, informa pista impraticável em Salvador. Programa espera na posição IPAP nível 060. Afirmo, desça até o nível 120, programa espera em Mari. O Xanené 624. 254, por cima. Tudo restrito ao nível de voo 340, chame Recife 1251 na terminal no 3325. Sim, Recife ao 340, 251 no 3325, o Xanem 654. Salvador, por favor, final de semana. Tá, impraticabilidade da pista, confirme com 6305, é descido aqui, senhorita. Informa as aeronaves de aproximação para Salvador que a pista está impraticável devido à colisão com o pássaro com a última aeronave decolada de Salvador. Ah, positivo. Papatango, Eco, Delta, Fox. Contato radar na decolagem, mantém o corredor a cheia, 1 minuto. Salvador, o Papatango, o prossiga, Serra Lima Mike. Chamada de pouso ao Zona 742, corrigindo o Zona 742, Serra Lima Mike. Gente, chamada de pouso ao Zona 742, confirma? Afirmativo. Gente. Espera da 10, chama de 18, 95 azul, 2782. Inicie curva à direita para Esperantelo. Gente, com curva pela direita. Peço que o senhor agilize, porque a gente já tem outros sequenciamentos para pouso e o senhor não necessita de fazer nenhuma espera, já que o senhor já estava na final. Então, por gentileza, agilize e reposte os nossos através norte, se preparando para uma base curta da pista 1-0, ok? 2771. Ok, gente, vamos agilizar na medida do possível 2771. Obrigado, senhor. Ok, obrigado. Pista 1-0 ou pista 1-7? Vê se mantém ao nível de voo 050 o Romeu Golf Vita. Pan 3144, identificação dessa via, chegada a Mari para nível 130, ajuste 1015, programa espera em IPAP. Corrijo, programa espera em Mari. Pan 3216, chame Recife na frequência 12685, alternando 2545. Recife 12685, 2545. 0596, mantenha nível 180, direto destino, ajuste em Salvador, no 015. Confirme, Eco Delta Fox. Autorizado, direto destino, aguarde a ascensão para o 045. Reporte ingressando final. Ok, reportaremos ingressando final 2771. Torre Salvador. Bom dia, ajuda 2782, ponto de espera da 104. Ajuda 2788, mantém ponto de espera. Bom dia. Mantém ponto de espera, 2782. 771, só informo o Airbus aproximando já 2 milhas externas. 2 milhas externas. Ciente 2771, ou não? Na descida, que forma o tráfego 12 horas 7 milhas, fazendo órbita sobre a posição pelo, mantendo 4 mil pés, 1-9-7-3-7. Xané 63-1-5, mantenha a órbita sobre a posição Amã, deixa para nível de voo 060. 060, mantendo a órbita em Amã, 63-1-5. 0 graus, 1-0, nós. Número pouso no 0, 2-7-8. Xané 6320, da presença abandona a espera. Complete a curva direita, proa 280. Complete a curva, completa a curva direita, proa 280, Xané 6320. Confirma a intenção, é prosseguir para a aproximação final, 6320. Afirmativo. Xané 6320, curva direita, proa 030. Direita 030, Xané 6320. Eco Delta Fox, curva para 4.500 pés. Controle Xané 61 patrono, por isso que é possível fazer a ordem inteira devido a uma formação de bolsa, não. Gente, autorizado a espera em pelo no nível 070. Autorizado a espera em pelo no 070, Xané 61 patrono. Goma 255, abandono espera, curve a direita pro 260. O Xané 6320 para interceptar, complete curva direita pro 070. Do 2771, no solo 29, livre à direita, chama a sala em 1, 2, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, obrigado. O Xané 6320, autorizado a aliança, pode estabilizado. O 63, aguarde, cópia, para Ilhéus. Tentou no 40 graus, 109. Está livre, alinhado e decolado. Do 2728. Goma 255 para interceptar a curva esquerda, pro a 140. 140, Goma, mas tem 4.000? Goma 255, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 e no 5. Goma 315, abandona espera, voe Duna. 315, voando Duna. Acelera 315. Desça inicialmente para 3 mil pés, ajuste no 0 e no 5. 3 mil no 0 e no 5. Estação 6320. Chanel 6320, chame torre 11895. 11895, boa tarde. O Chanel 6226, abandono o nível 120, desce para o nível 080 para o seu fechamento. Abandonando o 120 para o 080, pode reprovar mais e acertar, né, 226. Solicito que faça mais uma espera sobre Mário, o Chanel 6226, informe que é o número 5 na aproximação. Azul 2788, decolou 32, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato boa. Após o portão 08, pode prosseguir parte 3, posição 7. No 5, em órbita sobre a posição pelo. 060, na 0945, pelo controle Salvador, bom dia, Azul 2788, saiu da Momo. Azul 2788, contato com a tela decolagem do Brasil, saiu da Momo para o nível 170. Momo, no perfil 170, Azul 2788. Eu logo visito a torre 11895. Já está, está bom, viu? 1446, só 1 milhão, encontra-se abaixo dos mínimos para instrumentos e confirma estações. Andressa para 2000 pés, ajuste no 0 no 0 no 5, está autorizado o LS e está estabilizado. 2000 no 0 no 5, autorizado o LS, abandonando o 7 pelo GNM1, com 4. Então 3144, mantenha a órbita sobre o mar e desce inicialmente o nível de voo 110. O Chanel 6226, complete a órbita sobre Mari, está autorizado interceptar e voar em TAP. Tá, então agora perna de aproximação, Mari, intercepta, é isso? Afirmativo. Desce inicialmente o Chanel 6226 para o nível de voo 070. 070. Na posição 7. 255, complete a final de chame torre, no 895. Chanel 315, informo que irá seguir tráfego da mesma companhia. Agora posição 11 horas, 1 milhas. Vamos na Prozeduna, cruzamos 50 em descida com grau de 2 ou no 0. O Chanel 141, reduz a velocidade para 1709, informo que irá seguir tráfego sobre Duna agora, com grau de 1601, voz de 737. Sempre reduzindo a Chanel 141. Estamos em contato novamente com a PP Salvador e o mesmo informou que realmente Deus informou que ainda estava fechado. PP3, fique atento. Qualquer minuto chamaremos para a copa e informaremos de Ilhéus aberto. Voo no 255, continua a aproximação, agora estabelecido. O Chanel 6226, desça via para o nível 050, ajuste no 015. Via 050, Chanel 6226. 3144, desça para o nível de voo 090. Como o CR na mic? Autorizado, pista 90, vento 150 graus, 90. Posso na pista 90, bora 2. Crime? É a 30, pista na pista. Toma do pássaro, sobre ataque. Confirma, pássaros vivos ou pássaros mortos? Vivos. Ataque 6, Fox Trot. Afirma, tem a posição da Fox com a Alfa. Ciente. Alfa autorizada, bilhete para o portão 05. Alfa, 044, abandone a espera sobre mar e complete curva à direita, voando para o ITAP. Curva à direita, pode entrar. Informação no 1, acende a identificação. Estabilizado, pessoal, 141. Chamei 141, torre 1895. 1895, obrigado. Eco Delta Fox, está agora 40 milhas afastado de Salvador, seu radar encerrado. Tem frequência 12345, parado com a dona Seta. Guardando o destino, nível 170. O Xanel 6262 desce a via para 2000 pés, ajuste no 015. Está autorizado o ELS aqui, o pista no 0, repete estabilizado. 2015, apontarado o ELS, incluído no 0, Xanel 6262. Plan 3144 desce para nível 050 na Projetap. Guarulhos, prepare para a Leda Mótima. Trânsito. Informa o tráfego 12 horas, 47 milhas, rumo oposto, mantendo o nível 170, o Alfa 29, aeronave da Força Aérea, indicativo fumaça 1 1. Controle, Força Aérea 59 no meio. Fumaça 1 1, controle. Informa o tráfego 12 horas. 44 milhas, rumo oposto. Era na da Força Aérea, Alfa 29, mantendo o nível 180. Leva pausa 10, Xanel 141. Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette para o 425. A Pesolu 90, Piraí, Ombad, a Pesolu 44, Pagode. 208 ao controle, 5520 no transponder, tá? 3805. Bono 255, Juliette, portão 04. Juliette pro 4255. Na 3805, saída da El, Leda, Motiva. Afirmativo, perfil da El, Motiva, Leda, Trânsito, ok. Por gentileza, na 3805, cortejo da El, Leda, Motiva, ou da El, Transição, Motiva. Da El, Transição, Motiva, vai voar, da El, Leda, Motiva, ciente, muito obrigado, 3805. Na 3805, cortejo.